Pessoas e suas naturezas. Eu tenho a minha natureza, você tem a sua natureza, ela tem a natureza dela. Não estou falando de você não, Bimala. Elas têm as naturezas delas. Cada um tem a sua natureza, mas dá para medir quantas são? Quantos tipos de pessoas? Dá para resumir? Só de signo existem 12 signos. Ah, dá para resumir. Será que dá? É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 41 a 46. E tem jejum, hein? Tem jejum de Ekadashi, já está beirando aí, já estamos quase no jejum, hein? Nós vamos falar, ler a história do jejum. Ler a história e já está aí o jejum, já está aí, Bimala, já chegou. E vamos ler também, o que nós vamos ler? Ah, vamos ler Shrimad Bhagavatam, o livro Krishna, se der tempo vamos ler os dois ou um dos dois. Ah, tá bom, é boa ideia, não, ficou bem claro. Ou vamos ler o Shrimad Bhagavatam, ou vamos ler o livro Krishna, ou vamos ler os dois, tá bom. Então vamos ver as pessoas e suas naturezas com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Jai. Obhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar os versos 41 a 46, não é isso? Não lembro, Bimala. Deixa eu ver aqui na abertura do programa, aqui está escrito, 41 a 46, capítulo 18. Você que não tem o Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando ali o link livros grátis, com várias opções para ler na tela ou baixar. Então abra aí, capítulo 18, versos 41 a 46. Então vamos tentar cantar. Está no 46 aqui, volta. Pois eu que fico enrolando, eu que fico gastando a força da rádio aí, atrapalhando. Então vamos lá, no 41. Brahmana Kshatriya Visham Shudranam Cha Parantapa Karmani Pravibhaktani Swabhava Prabhava Irgunai. E aí vai ler a tradução de todos, Bimala? Ah, A tradução palavra por palavra de todos? Não, né? Tá bom, só a tradução total, tá. Os sacerdotes brâmanas, os governantes, os comerciantes e os trabalhadores se distinguem por suas qualidades de trabalho, ó castigador do inimigo, de acordo com os modos da natureza. Bom, os modos tem três, né? Tá, então vamos lá. Shamo damastapa shocham shantirarjavam evacha gyanam vigyanam asti. Não, não tem acento, desculpem. Gyanam vigyanam astikyam brahma karma swabhavajam. Tradução: tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Estas são as qualidades com as quais os sacerdotes brâmanas trabalham. É um brâmana de verdade, né? E um brâmana de verdade nem é. Não chega nem aos pés de um devoto, de um verdadeiro devoto de Deus, hein? Imagine. Vou até repetir aqui, ó. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Estas são as qualidades com as quais os sacerdotes brâmanas trabalham. Verso 43. Shoryante jodriti daksham judechapi apalayanam danam ishwara bhavascha shatram karma swabhavajam. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades de trabalho para os verdadeiros governantes. É ruim de achar um governante de verdade hoje, hein? Olha só os sintomas dele, Bimala, do governante de verdade. Heroísmo. Vixe, aí já descartou todo mundo, ou quase todo mundo. Poder, determinação, destreza, coragem na batalha. E aí acabou de eliminar o resto. Generosidade e liderança são as qualidades de trabalho para os governantes. Segundo a natureza, né? Krishi Goraksha Vanijan Vaisha Karma Swabhavajan Paricharyatmakam Karma Shudra Shapi Swabhavajan. Aqui é terceiro tipo de pessoa, terceiro tipo de natureza. A agricultura, a proteção das vacas e o comércio são as qualidades de trabalho para os comerciantes, comerciantes de verdade. E para as pessoas de classe baixa, os trabalhadores, há o labor e o serviço aos outros. Então as pessoas de classe baixa servem às outras classes, às outras castas. Sue sue karmani abirata sansidin labate nara sua karma nirata sidin yata vindati chatrinu. Seguindo suas qualidades de trabalho, todo homem pode se tornar perfeito. Agora ouça, por favor, de mim sobre como fazer isso. Está vendo? Então nós temos que seguir a nossa natureza, fazer o nosso trabalho e se tornar perfeitos. Por isso que Krishna criou o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, para que todo mundo viva feliz em paz, se torne perfeito e volte para casa. Então agora vamos ouvir, né, de Krishna como fazer isso, no verso 46. Yata pravriti bhutanam jena sarvam idam tatam Swakarmanatam abhyarcha sirivindati manava. Esse aqui lê a tradução palavra por palavra. Tá bom, Bhimana? Jata, de quem? Pravriti, emanação. Bhutanam, de todas as entidades vivas. Jena, por quem? Sarvam, tudo. Idam, isto. Tatam, penetra. Swakarmana, em seus próprios deveres. Tam, ele. Abhyarcha, adorando. Siddhim, perfeição. Vindati, alcança. Manava, um homem. Tradução completa: através da adoração do Senhor Krishna, o qual é a fonte de todos os seres vivos e que é todo penetrante, o homem pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. É, cada macaco no seu galho, né? Aí dá certo. Agora, um macaco quer ir no galho do outro, quer fazer o dever do outro, não dá certo, né? Como se afirma no 15º capítulo, todos os seres vivos são partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna. Ou seja, nós somos um pedacinho de Deus, cada um de nós é um pedacinho de Deus. Como tal, o Senhor Supremo Krishna é o princípio de todas as entidades vivas. Isso se confirma no Vedanta Sutra, Jamadhyasya Jata. Portanto, o Senhor Supremo Krishna é o princípio da vida de toda entidade viva. E o Senhor Supremo Krishna, através de suas duas energias, sua energia externa, aquilo que a gente acha que é matéria, né? E sua energia interna, é todo penetrante. Portanto, a pessoa deve adorar ao Senhor Supremo junto com suas energias. É, tem que adorar o pacote inteiro, né, Bhimala? Krishna e suas diferentes energias. Porque não existe nada além disso, né? Há nada além de Krishna e suas energias. Geralmente, os devotos de Deus adoram o Senhor Supremo Krishna com sua energia interna. Sua energia externa é um reflexo pervertido da energia interna. Tá vendo? A energia externa, né? É a matéria, vamos falar assim, a matéria. A energia externa é um fundo, mas o Senhor Supremo, através da expansão de sua porção plenária como Paramatma, está situado em toda parte. É, através desta expansão de Deus, né, que Deus penetra todos os átomos da criação. Por isso que ele é onipresente, porque através desta expansão como Paramatma, ele está presente em cada átomo da criação. Só para resumir, né? Ele é a super-alma de todos os semideuses, todos os seres humanos, todos os animais, em toda a parte. Se ele está dentro de cada átomo, por que não estar dentro de cada ser vivo? Pensando bem, muito engraçado, né? Ele está no coração de todos e está dentro de cada átomo do corpo que aquela alma está usando naquele momento. Uma pessoa deve, portanto, saber que, como parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, é seu dever prestar serviço ao Supremo. Todo mundo deve se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna em completa consciência de Krishna. Neste verso se recomenda isto. Para quê? Para se dar bem, para atingir a perfeição, para voltar para casa e viver feliz, em paz, satisfeito e etc. Né? Pleno de conhecimento, pleno de prazer, só alegria, só no desfrute. Com Deus, desfrutando com Deus, servindo Deus e desfrutando com Deus. É a analogia do amante e da amada, né? O amante, não, o amado é o Senhor, é o Senhor, é o quem banca, né? O amado é o principal, é quem manda. E a amante é que serve o amado. Mas no auge do amor, como dizem, você não sabe quem é quem, quem é o amante, quem é a amada. Então é dessa forma, né, parecido com isso, que nós vivemos com Deus e desfrutamos com Deus. Nós sempre seremos servos eternos de Deus. Mas no auge do amor você não sabe quem está servindo quem, né? Todo mundo deve pensar que Hrishikesha, o senhor dos sentidos, os está ocupando em determinado tipo de trabalho. E como resultado do trabalho em que uma pessoa esteja engajada, deve-se adorar a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Se a pessoa pensa sempre desta maneira em completa consciência de Krishna, então pela graça do Senhor Krishna, ela se torna completamente consciente de tudo. Essa é a perfeição da vida. Então, como nós vimos, né, Bimala, nos livros de Prabhupada, nas aulas de Prabhupada, estava até falando com um ouvinte, né, um ouvinte que sempre faz perguntas para nós, um deles, né, esse acho que é o que mais pergunta, né, ele estava falando, ah, então, mas é possível servir Deus fora de um templo, fora, é o que está falando aqui, ó. E é o que nós conversamos, né, Bimala? Ah, você não sabe. É verdade, você não sabe. Você não estava no diálogo, não era um triálogo. Então, estava falando, nós vemos na história, por exemplo, quando o Senhor Chaitanya, o próprio Deus que voltou há 500 e poucos anos atrás, foi tomar a ordem de vida renunciada, ele foi num devoto que era barbeiro. Ele foi cortar cabelo. Foi cortar o cabelo com esse devoto de Deus, que era um barbeiro, né? Então, inclusive, não corte seu cabelo, não. E o devoto estava pegado, né? Devoto puro, estava pegado ao Senhor Chaitanya com a cabeleira que ele tinha, né? Nós vimos, Ramanandarai era governador, Bhaktivinoda Thakur era juiz da Suprema Corte. A Corcunda, ela fazia perfume, serviu Krishna, fornecendo perfumes para ele, o florista, todos devotos de Deus. Então, como nós falamos no começo do programa, cada macaco no seu galho, então todos podem ser felizes, se tornar devotos puros de Deus, de acordo com sua qualidade, sua natureza, cada macaco no seu galho, aí todo mundo vive feliz, todo mundo serve Deus, todo mundo volta para casa. Mas para que isso aconteça, os governantes também têm que ser devotos de Deus para instituir e estabelecer o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Enquanto o governante não for um verdadeiro devoto de Deus, o mundo só vai piorar e, infelizmente, as pessoas não vão servir Deus. As pessoas não sabem nem quem é Deus, né? Não tem a mínima noção de quem é Deus. Como vai servir Deus? Tá, mas é outro assunto. Tá bom, Bima. Não, é o mesmo assunto. Porque, ó, como o Prabhupada termina aqui, quase termina. Se a pessoa pensa sempre dessa maneira, em servir Deus, em completa consciência de Krishna, então, pela graça do Senhor Krishna, ela se torna completamente consciente de tudo. Essa é a perfeição da vida. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que Teshan Naham Samudata, o próprio, em português, né, o próprio Senhor Supremo Krishna, se encarrega de salvar tal devoto. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Em qualquer ocupação que uma pessoa estiver engajada, nossa, aqui Prabhupada resumiu de vez, né, Bhima? Em qualquer ocupação que uma pessoa estiver engajada, se ela servir ao Senhor Supremo Krishna, alcançará a mais elevada perfeição. Como o Prabhupada ensinou, né, George Harrison, John Lennon, olha, cante para Deus, cante assim, escreva assim, faça a música assim, assado. E são as músicas que mais venderam, né? Por quê? Porque foram feitas para Deus. Deus ficou satisfeito e deu fama, poder, dinheiro, tudo para eles. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. É, traduzido pelo devoto puro de Deus, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é a que está passando na sequência. Livros de Prabhupada. Se não achar o link, fale com a gente, tá? Você clica aí, já vou clicar aqui. Já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né? Depois já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, clica aí, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. O que, que nós vamos fazer agora? O jejum, é verdade. Então, neste dia 26 tem o jejum de Uttana Ekadashi. E para você conhecer um pouquinho... neste dia 26, viu, Bimala? É, dia 26, jejum. Jejum de Ekadashi. É, dia 26. Que dia cai? Ô, Krishna Balarama Radhe, que cruz pesada, viu? É nesta quinta-feira, jejum de Ekadashi. Poxa vida, viu? Não é fácil, não. Nesta quinta-feira, dia 26. Pode ler? Então tá. Então, para você conhecer um pouquinho sobre essa história, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Uttana Ekadashi. O Senhor Brahma disse a Narada Muni: querido filho, ó melhor dos sábios, vou narrar-te as glórias do Hari Bordini Ekadashi, que radica toda sorte de pecados e confere um grande mérito, e no final a liberação para as pessoas que se rendem ao Senhor Supremo Krishna. Ó melhor dos sacerdotes brâmanas, os méritos adquiridos por tomar banho no rio Ganges permanecem significantes enquanto Hari Bodhini Ekadashi não chega. Este jejum de Ekadashi, que ocorre durante a quinzena luminosa do mês de Kartika, é muito mais purificante que um banho no oceano, num local de peregrinação ou num lago. Este sagrado jejum é mais poderoso para nulificar pecados que mil sacrifícios de cavalo e sem radiaçuia. Poxa vida! Que dia purificante. Narada Muni, o santo entre os semideuses, indagou: ó pai, por favor, descreva os méritos relativos de jejuar completamente no jejum de Ekadashi. Jantar sem grãos ou feijões, ou comer apenas uma vez ao meio-dia, sem grãos e feijões. É jejum de grãos, né? Ekadashi é jejum de grãos. O Senhor Brahma respondeu: se uma pessoa come uma vez ao meio-dia no dia de Ekadashi, os pecados de seus nascimentos anteriores são apagados. Se comer apenas o jantar, os pecados adquiridos durante seus dois nascimentos anteriores são removidos. E se jejuar completamente, os pecados acumulados durante seus sete nascimentos anteriores são erradicados. Ó filho, tudo aquilo que só raramente é obtido nos três mundos é obtido por aquele que observa estritamente o jejum Hari Bodhini Ekadashi. Uma pessoa cujos pecados se igualam em volume ao Monte Sumero os vê reduzidos a nada por simplesmente jejuar no Papa Harini Ekadashi, que é outro nome para Hari Bodhini Ekadashi. Papa em português é pecado, né? Os pecados que uma pessoa tenha acumulado em mil nascimentos anteriores são queimados até as cinzas, se não só jejuar, mas também permanecer acordado durante a noite do jejum. Assim como uma montanha de algodão pode ser queimada até as cinzas, se acendermos um pequeno fogo nela. Ó melhor dos sábios, Narada diz: uma pessoa que observa estritamente este jejum alcança os resultados que mencionei, mesmo se a pessoa fizer uma pequena quantidade de serviço piedoso nesse dia. Seguindo as regras e regulações, a pessoa irá acumular mérito igual ao Monte Sumero em volume. Contudo, uma pessoa que não segue as regras e regulações dadas nas escrituras poderá realizar atividade piedosa igual ao Monte Sumero em volume, mas não irá ganhar nem mesmo uma pequena quantidade de mérito. Quem não canta o mantra Gayatri 3 vezes ao dia, que não considera os dias de jejum, que não acredita em Deus, que critica as escrituras védicas, que pensa que os Vedas só trazem ruína para quem segue suas injunções, que desfruta da esposa de outrem, que é totalmente tolo e malvado, que não aprecia qualquer serviço que lhe tenha sido prestado, ou que engana os outros, tal pessoa pecaminosa, ó filho, nunca poderá realizar qualquer atividade religiosa efetivamente. Seja um sacerdote brâmana ou... Ai, Krishna Balarama, não te perguntei nada, mulher. A mulher do Google, viu? Ela se intromete assim, do nada. É onde eu estava. Se um sacerdote brâmana ou uma pessoa de classe baixa, uma pessoa comum, quem tenta desfrutar da esposa de outrem, especialmente a esposa de alguém duas vezes nascido, é dito não ser melhor que um comedor de cachorros. Nota 1, no final eu leio. Ó melhor dos sábios, qualquer sacerdote brâmana que desfruta de sexo com uma viúva ou senhora sacerdotisa brâmana casada com outro homem traz ruína para si e para sua família. Qualquer sacerdote brâmana que goza de sexo ilícito não terá filhos em sua próxima vida. E qualquer mérito anterior que possa ter acumulado estará arruinado. De fato, se tal pessoa demonstra qualquer arrogância para com um sacerdote brâmana duas vezes nascido, ou um mestre espiritual, perde todo o seu avanço imediatamente, bem como sua fortuna e filhos. Estes três tipos de homens arruinam seus méritos adquiridos. Aquele cujo caráter é imoral, aquele que tem sexo com a mulher de um comedor de cachorros, e aquele que aprecia a associação de vagabundos. Quem se associa com pessoas pecaminosas e visita seus lares sem um propósito transcendental irá diretamente para a morada do Senhor de Amaraja, o superintendente da morte. E se alguém come em tal lar, seu mérito adquirido é destruído, junto com sua fama, duração de vida, filhos e felicidade. Qualquer patife pecaminoso que insulta uma pessoa santa brevemente perde sua religiosidade, desenvolvimento econômico e gratificação dos sentidos, e afinal arderá no fogo do inferno. Qualquer um que goste de ofender pessoas santas, ou que não interrompe quem está insultando pessoas santas, é considerado como não sendo melhor que um asno. Tal homem malvado vê sua dinastia destruída diante de seus próprios olhos. Uma pessoa cujo caráter é impuro, que é vagabunda ou tratante, ou que encontra defeitos nos outros, não alcança um destino mais elevado após a morte, mesmo que dê caridade generosamente ou realize outros atos auspiciosos. Portanto, devemos nos refrear de realizar atos inauspiciosos e realizar apenas os piedosos, pelos quais acumularemos mérito e evitaremos sofrimentos. Contudo, os pecados de quem, após a devida consideração, decide jejuar no... Bimala, para de me apressar, senão eu não paro de errar. Contudo, os pecados de quem, após a devida consideração, decide jejuar no Haribodhini Ekadashi, são apagados de 100 vidas anteriores. E quem jejua e permanece acordado a noite toda neste jejum de Ekadashi, alcança ilimitado mérito e, após a morte, vai para a morada suprema do Senhor Vishnu. E 10.000 de seus ancestrais, parentes e descendentes também alcançam essa morada. Mesmo se os antepassados estiverem implicados em muitos pecados e estiverem sofrendo no inferno, ainda assim obtêm corpos transcendentais, lindamente ornamentados e felizes, e vão para a morada de Deus, Vishnu. Ó Narada, mesmo quem tenha cometido o pecado hediondo de matar um sacerdote brâmana, se liberta de toda mácula em seu caráter por jejuar no Haribodhini Ekadashi e permanecer acordado naquela noite. O mérito que não pode ser obtido por tomar banho em todos os lugares de peregrinação, realizar um sacrifício de cavalo, ou dar vacas, ouro ou terra fértil como caridade, pode facilmente ser alcançado por jejuar nesse dia sagrado e permanecer acordado durante a noite. Quem quer que observe o Haribodhini Ekadashi, esse jejum de Ekadashi, é celebrado como sendo altamente qualificado e torna sua dinastia famosa. Como a morte é certa, assim também é certo perder a riqueza. Sabendo disso, ó melhor dos sábios, devemos observar um jejum nesse dia tão querido por Hari, Shri, Haribodhini Ekadashi. Todos os locais de peregrinação nos três mundos imediatamente vêm residir na casa da pessoa que jejua neste jejum de Ekadashi. Portanto, para agradar o Senhor Krishna, que segura um disco em sua mão, devemos abandonar todos os compromissos, rendermos-nos e observar este jejum de Ekadashi. Quem jejua nesse dia de Haribodhini é reconhecido como um homem sábio, um verdadeiro yogi, um asceta e alguém cujos sentidos estão verdadeiramente sob controle. Só ele desfruta devidamente deste mundo e certamente alcançará a liberação. Este jejum de Ekadashi é muito querido pelo Senhor Vishnu e, portanto, é a própria essência da religiosidade. Mesmo uma só observância já confere a recompensa máxima em todos os três mundos. Ó Narada Ji, quem quer que jejue neste jejum de Ekadashi definitivamente não entra num ventre novamente, e assim devotos fiéis do Supremo Deus Krishna abandonam todas as variedades de religiões e simplesmente se rendem a jejuar neste jejum de Ekadashi. Para essa grande alma que honra esse jejum de Ekadashi, jejuando e permanecendo acordado durante a noite, o Senhor Supremo Shri Govinda pessoalmente acaba com as reações pecaminosas que essa alma tenha adquirido pelas ações de sua mente, corpo e palavras. Ó filho, para quem se banha num local de peregrinação, dá caridade, canta os santos nomes do Senhor Supremo, Hare Krishna, Hare Rama, se submete a austeridades e realiza sacrifícios para Deus no Haribodhini Ekadashi, o mérito assim acumulado se torna imperecível. Um devoto que adora o Senhor Madhava nesse dia com parafernália de primeira classe se torna livre dos grandes pecados de 100 vidas. Uma pessoa que observa este jejum e adora o Senhor Vishnu devidamente se liberta de grande perigo. Calma, deixa eu tomar água. Este jejum de Ekadashi agrada tanto ao Senhor Jagannatha que ele leva a pessoa que o observa de volta para sua morada. E enquanto vai para lá, o devoto ilumina as 10 direções universais. Quem deseja beleza e felicidade deve tentar honrar esse jejum Haribodhini Ekadashi, especialmente se cair no Duadashi. os pecados de 100 nascimentos anteriores, os pecados cometidos durante a infância, juventude e velhice em todas essas vidas, quer sejam pecados secos ou molhados, são nulificados pelo Supremo Senhor Govinda se jejuarmos no Hari Bodhini Ekadashi com devoção. Nota 2, no final eu leio. Hari Bodhini Ekadashi é o melhor dos jejuns. Nada é impossível de obter ou raro neste mundo para quem jejua nesse dia, pois ele dá grãos alimentícios, grande fortuna e mérito elevado, bem como erradica todo o pecado, o terrível obstáculo à liberação. Jejuar nesse Ekadashi é mil vezes melhor que dar caridade no dia do eclipse solar ou lunar. Novamente, lhe digo, ó Naradaji, qualquer mérito que se obtenha por tomar banho num local de peregrinação, dar caridade, cantar os santos nomes de Deus no rosário, recitar mantras védicos, realizar sacrifícios e estudar os Vedas é apenas um décimo de milionésimo do mérito adquirido pela pessoa que jejua apenas uma vez no Hari Bodhini Ekadashi. Qualquer mérito que se tenha adquirido em sua vida por algumas atividades piedosas se torna completamente infrutífero se não observamos o jejum de Ekadashi e adoramos o Senhor Vishnu no mês de Kartika. Portanto, ó Narada, deves sempre adorar o Senhor Supremo Janardana e prestar serviço para ele. Assim obterás a meta desejada, a mais alta perfeição. No Hari Bodhini, jejum de Ekadashi, um devoto do Senhor Krishna não deve comer na casa de outro, ou comer alimento cozido por um não-devoto. Se o fizer, apenas alcança o mérito de jejuar num dia de lua cheia. Discussões filosóficas das escrituras no mês de Kartika agradam Sri Vishnu, mas que se doarmos elefantes e cavalos como caridade ou realizarmos um custoso sacrifício. Quem quer que cante ou ouça descrições das qualidades e passatempos do Senhor Vishnu, mesmo que apenas metade ou um quarto de verso, obtém o maravilhoso mérito derivado por dar 100 vacas a um sacerdote brâmana. Ó Narada, durante o mês de Kartika, se deve abandonar toda sorte de deveres comuns e dedicar todo o tempo e energia, especialmente enquanto se jejua, a discutir os passatempos transcendentais do Senhor Supremo Krishna. Tal glorificação de Sri Hari no dia tão querido pelo Senhor, Ekadashi, libera 100 gerações anteriores. Quem passa seu tempo desfrutando de tais discussões, especialmente no mês de Kartika, obtém os resultados de realizar 10.000 sacrifícios de fogo e queima todos os seus pecados até as cinzas. Aquele que ouve as maravilhosas narrativas concernentes ao Senhor Vishnu, particularmente durante o mês de Kartika, automaticamente acumula o mesmo mérito de uma pessoa que doa 100 vacas como caridade. Ó grande sábio, uma pessoa que canta as glórias do Senhor Hari no Ekadashi obtém o mérito acumulado por doar 7 ilhas. Narada Muni perguntou a seu glorioso pai: ó Senhor Universal, ó melhor dos semideuses, por favor, me conte como observar esse mais sagrado jejum. Que tipo de mérito ele confere aos fiéis? E o Senhor Brahma respondeu: ó filho, uma pessoa que observa esse... Krishna Balaramaraj, como desliga essa porcaria, hein? Toda hora interfere aqui. O Senhor Brahma respondeu: ó filho, uma pessoa que observa esse jejum de Ekadashi deve acordar cedo na manhã de Ekadashi durante o horário do Brahma Muhurta, que é uma hora e meia antes do sol nascer, né? Deve então limpar os dentes e tomar banho num lago, rio, lagoa ou poço, ou em sua própria casa, conforme a situação permitir. Após adorar o Senhor Sri Keshava, deve ouvir cuidadosamente as sagradas descrições do Senhor Krishna. Deve orar assim ao Senhor: Ó Senhor Keshava, vou jejuar neste dia que lhe é tão querido, e amanhã honrarei o teu alimento que foi oferecido no altar. Ó Senhor de olhos de lótus, ó infalível, és meu único refúgio, por bondade me proteja. Tendo falado esta solene oração diante do Senhor Krishna com grande amor e devoção, deve-se jejuar alegremente. Ó Narada, quem permanecer acordado a noite toda neste jejum de Ekadashi, cantando lindas canções glorificando o Senhor Krishna, dançando em êxtase, tocando deliciosa música instrumental para o prazer transcendental dele, e recitando os passatempos do Senhor Krishna conforme registrados na literatura védica fidedigna, tal pessoa certamente residirá muito além dos três mundos, no reino eterno transcendental de Deus. No jejum Haribodhini Ekadashi se deve adorar Shri Krishna com cânfora, frutas e flores aromáticas, especialmente a flor amarela, agaro. Não devemos nos absorver em ganhar dinheiro neste dia importante. Em outras palavras, devemos trocar a cobiça pela caridade. Este é o processo para transformar perdas em ilimitado mérito. Devemos oferecer muitos tipos de frutas ao Senhor Krishna e banhá-lo com água de uma concha. Cada uma dessas práticas devocionais, quando realizada no Haribodhini, jejum de Ekadashi, é 10 milhões de vezes mais benéfica que tomar banho em todos os locais de peregrinação e dar todas as formas de caridade. Mesmo o Senhor Indra junta suas palmas e oferece suas reverências ao devoto que adora o Senhor Janardana com flores, Agastya, nesse dia. O Supremo Senhor Hari fica muito satisfeito quando ele é decorado com belas flores, Agastya. Ó Narada, eu dou liberação a quem devotadamente adora o Senhor Krishna neste dia de Ekadashi, no mês de Kartika, com folhas da árvore Bel. E para quem adora o Senhor Janardana, com folhas frescas de Tulasi e flores fragrantes durante este mês, ó filho, queimo pessoalmente até as cinzas todos os pecados que ele tenha cometido por 10 mil nascimentos. Quem meramente vê Tulasi Maharani, toca nela, medita nela, narra sua história, oferece reverências a ela, ora por sua graça, planta ela, adora ela ou rega ela, vive eternamente na morada do Senhor Hari. Ó Narada, quem serve Tulasi Devi destas 9 maneiras alcança felicidade no mundo superior por tantos milhares de yugas, quanto há raízes e sub-raízes crescendo de uma planta Tulasi madura. Quando uma planta Tulasi adulta produz sementes, muitas plantas crescem destas sementes e estendem seus galhos, galinhos e flores, e estas flores produzem numerosas sementes. Por tantas kalpas, quanto houver sementes produzidas desta maneira, os antepassados de quem serve Tulasi destes 9 modos viverão na morada do Senhor Hari. Nota 3, no final eu leio. Aqueles que adoram o Senhor Keshava com flores Kadamba, que são muito agradáveis a ele, conseguem sua misericórdia e não veem a morada de Dhyamaraja, a morte personificada. Qual o sentido de adorar outra pessoa se todos os desejos podem ser realizados por satisfazer o Senhor Hari? Por exemplo, um devoto que oferece a ele flores, Bakula, Ashoka e Patali se livra da miséria e sofrimento pelo tempo que o Sol e a Lua existirem neste universo e afinal alcançam liberação. Ou melhor, dos sacerdotes Brahmanas, uma oferenda de flores Kanera ao Senhor Jagannatha traz tanta misericórdia ao devoto quanto a que se acumula ao adorar o Senhor Keshava por 4 yugas. Quem oferece flores de Tulasi e Manjares a Shri Krishna durante o mês de Kartika recebe mais mérito do que pode ser obtido por doar 10 milhões de vacas. Nota 4, no final eu leio. Mesmo uma oferenda devocional de brotos de grama recém-plantados traz consigo 100 vezes o benefício obtido por adoração ritualística comum ao Senhor Supremo Krishna. Quem adora o Senhor Vishnu com as folhas de árvore Samika se liberta das garras de Dhyamaraja, o Senhor da Morte. Quem adora Vishnu durante a estação chuvosa com flores de Champaka ou Jasmim nunca retorna ao planeta Terra novamente. Quem adora o Senhor Krishna com apenas uma só flor de Kumbi alcança a bênção de doar uma pala de ouro, que são 200 gramas. Se um devoto oferece uma só flor amarela de Ketaki ou maçã silvestre para o Senhor Vishnu, que cavalga Garuda, ele se liberta dos pecados de 10 milhões de nascimentos. Além do mais, quem oferece ao Senhor Jagannatha flores e também 100 folhas ungidas com pasta vermelha e amarela de sândalo, certamente virá residir em Shweta Dwipa, muito além da cobertura desta criação material. Desculpem. Ao maior dos sacerdotes brâmanas, Sri Narada, após assim adorar no Haribodhini Ekadashi o Senhor Keshava, aquele que concede toda a felicidade material e transcendental deve se levantar cedo na manhã seguinte, tomar banho num rio, cantar Hare Krishna no rosário, nota 5, depois no final eu leio, e prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna em casa, o melhor que se puder. Para quebrar o jejum, o devoto deve primeiro oferecer algum alimento oferecido a Deus aos sacerdotes brâmanas, e só depois, com a permissão deles, comer alguns grãos. Depois disso, para agradar o Senhor Supremo Krishna, o devoto deve adorar o seu mestre espiritual, o devoto mais puro do Senhor Krishna, e oferecer-lhe alimento suntuoso. Escutem. E oferecer-lhe alimento suntuoso, bom tecido, ouro e vacas, segundo suas posses. Isto certamente agradará o Senhor Supremo Krishna, que segura o disco. Em seguida, o devoto deve doar uma vaca a um sacerdote brâmana, e se o devoto negligenciou seguir algumas regras e regulações da vida transcendental, deve confessá-las diante dos devotos que são sacerdotes brâmanas do Senhor Krishna. Então, o devoto deve oferecer a eles algum dinheiro. Ó rei, aqueles que comeram jantar no dia de Ekadashi devem alimentar um sacerdote brâmana no dia seguinte. Isso agrada muito à suprema personalidade de Deus, Krishna. Ó filho, se um homem jejuou sem pedir permissão a seu sacerdote, ou se uma mulher jejuou sem pedir permissão a seu marido, ele ou ela deve doar um touro a um sacerdote brâmana. Mel e iogurte também são presentes adequados para um sacerdote brâmana. Quem só comeu frutas no jejum de Ekadashi deve doar frutas no dia seguinte. Quem jejuou de óleo deve doar manteiga clarificada em caridade. Quem jejuou de manteiga clarificada deve doar leite. E quem jejuou de grãos deve doar arroz. Quem dormiu no chão deve doar um catre com uma colcha. Quem comeu numa folha à guisa de prato deve doar um pote de manteiga clarificada. Quem permaneceu em silêncio deve doar um sino. E quem jejuou de gergelim deve doar ouro em caridade e alimentar um casal de sacerdotes brâmanas com alimentos suntuosos. Um homem que queira prevenir calvície deve doar um espelho a um sacerdote brâmana. Quem tem sapatos de segunda mão deve doar sapatos. E quem jejuou do sal deve doar algum açúcar para um sacerdote brâmana. Durante este mês, todos devem regularmente oferecer uma lamparina de manteiga clarificada ao Senhor Vishnu ou a Shrimati Tulasi Devi num templo. Um jejum de Ekadashi é completo quando se oferece a um sacerdote brâmana qualificado um pote de ouro ou cobre cheio de manteiga clarificada e mechas de manteiga clarificada, junto com 8 potes de água contendo algum ouro e coberto por panos. Quem não pode custear tais presentes deve ao menos oferecer a um sacerdote brâmana algumas palavras doces. Quem assim fizer, certamente alcançará o pleno benefício de jejuar no jejum de Ekadashi. Nota 6, no final eu leio. Após oferecer reverências e implorar permissão, o devoto deve comer a sua refeição. Nesse jejum de Ekadashi, finda o mês, os 4 meses de chuva. Portanto, aquilo que se evitou durante os 4 meses de chuva, agora deve ser doado aos sacerdotes brâmanas. Quem segue esse processo de 4 meses de chuva, recebe ilimitado mérito, ó Rei dos Céus, e retorna à morada do Senhor Vasudeva após a morte. Ó Rei, quem observa esses 4 meses de chuva completo, sem uma falha, é os sacrifícios que se fazem, né, nos 4 meses de chuva. Então, ó Rei, quem observa os sacrifícios nos 4 meses de chuva completo, sem uma falha, atinge felicidade eterna e não recebe outro nascimento. Mas, se a pessoa quebra o jejum, se torna ou um cego ou um leproso. Assim narrei o processo completo para observar o jejum Haribodhini Ekadashi. Quem ler ou ouvir sobre este jejum de Ekadashi alcança o mérito obtido por doar vacas a um sacerdote brâmana qualificado. Assim termina a narrativa das glórias de Kartika Sukla Ekadashi, também conhecido como Haribodhini Ekadashi ou Devotani Ekadashi, conforme o Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Os Vedas declaram que quem come na casa de uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, faz amizade com um artista ou trabalhador, ou tem sexo com uma mulher deles, já se torna uma pessoa de classe baixa nesta vida. Seus 100 nascimentos seguintes serão nas casas de comedores de cachorros. Nota 2. O Padma Purana declara que se uma pessoa comete pecados, sabendo, baseando-se na força do cantar do santo nome do Senhor Krishna, não há meio de se purificar. Pecados cometidos, sabendo ou premeditados, né, são chamados de molhados, enquanto os cometidos sem saber se chamam de secos. Aqui o Senhor Brahma diz que por observar Haribodhini Ekadashi, esse jejum, se pode erradicar todos os pecados, tanto os secos quanto os molhados. Nota 3. Um kalpa, que é 12 horas do Senhor Brahma, dura 4 bilhões e 320 milhões de anos. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.21, que quem chega até minha morada nunca retorna ao mundo material, entende-se que durante o bilhão de kalpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso e assim se tornará qualificado para permanecer lá eternamente. Nota 4. Manjares oferecidos ao Senhor Krishna devem ser recém-brotados e muito suaves. Manjares mais velhos e duros não se deve oferecer ao Senhor Krishna. Nota 5. No Bhagavad Gita 10.25, o Senhor Krishna diz que Jagyanam Japa Jagya Smi. Em português, entre os sacrifícios sou o rosário, o cantar dos santos nomes, Hare Krishna Hare Rama. O Kali Shantarana Upanishad declara que na era de Kali Yuga, que estamos vivendo, o cantar do Hare Krishna Mahamantra, que consiste de 16 palavras, é o melhor meio de salvação. As 16 palavras no Hare Krishna Mantra que Sri Chaitanya Mahaprabhu pregava são Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nota 6. Para um devoto de Deus, caridade significa dar consciência de Krishna, especialmente o cantar do Hare Krishna Mantra. Como disse Sri Chaitanya Mahaprabhu, ó irmão, por favor, cante Hare Krishna apenas uma vez. Isto é a única doação que peço. Se um devoto, chefe de família, puder custeá-lo, deve dar algumas sementes de gergelim, roupas ou alimento como caridade a uma pessoa digna,